agora o bicho vai pegar. Vai começar a festa top. Aumente o som. Aqui é Top Sound. Batendo pesado. Top Sound! Soy el fuego que. Top Sound. Som automotivo e profissional em Bragança é com a Top Sound. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Top Sound. Aqui seu som toca com qualidade. Do Teitei, ela não precisa de play, porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas sou um tanto problemático. Bem que eu avisei, essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico. Já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, quer embrasar, ela fica maluca. Top Sound. Minha mulher começou a

Aumenta a pressão do som. Top Sound, o som como resposta. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Alô, Melody! Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Vai mamando, vai mamando, vai mamando aí piranha. Vai mamando, vai mamando, vai mamando aí piranha. Vai mamando, vai mamando, vai mamando aí piranha. Vai mamando, vai mamando, vai mamando aí piranha. Top Saúde! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. É pressão do começo ao fim. Paixão, e ganhei só ilusão, e um treino.

quadradinho, o quadradinho, o quadradinho, o quadradinho, o quadradinho, sim, sim. Vai no chão, novinha, vai, empina a bundinha, vai. Vai no chão, novinha, vai, empina a bundinha. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Em Bragança, som automotivo e profissional é com a Top Sounds. E seu som toca com qualidade. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, vai te rolar ontem, é uma dela. Fui, vai te rolar ontem, é uma dela. Del, del, del, del. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou na fuga dela. Fui, vai te rolar ontem, é uma dela. Fui, vai te rolar ontem, é uma dela. Fui, vai te rolar ontem, é uma dela. Fui, vai te rolar ontem, é uma dela. Os jovens do Mix, criando novas tendências. Automotivo e profissional em Bragança é com a Top Sound. De Bragança. Aqui é Top Sound.

safada. Que swing que aviou. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Aumente o som que a equipe Top Sound chegou. Eu tava quieto ali, foi quando eu te vi na minha frente, toda sexy envolvente, não parei de curtir. DJ tocando esse som, você mexendo loucamente. Daí você me olhou, percebeu e abusou, sensualizando com seu jeito diferente. Só não pode parar, deixa essa mina dançar, perdendo a linha no salinho, ela treme. Ela descendo, vai, vai, vai, assim filha, vai descendo com o dedo na boca. Sensualizando, deixando o peruano louqueta. Rebola pra mim, a sensualiz. Ela descendo, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tô te querendo, vai, vai, vai. Rebola pra mim, ao som do solinho. Equipe Fogo Bruto, a turma de Salvador. Dia 14 do Ceabra, vai ser o som do solinho. Solinho, solinho, vai, vai. Eu tava quieto ali, foi quando eu te vi na minha frente, toda sensa envolvente, não parei de curtir. DJ tocando esse som, você mexendo loucamente. Daí você me olhou, percebeu e abusou, sensualizando com seu jeito de... Em Bragança, som automotivo e profissional, é com a Top Sound. O capitão está aqui. Vai. Top Sound. Atira. E agarrais. Bora fabar. Pressão do começo ao fim. Se duvidar, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga. Sabe bem devagar. É do Xandinho que elas gostam. Então pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa? Acompanha o grave que eu vou começar. Esse bumbum que faz tudo baratu. Esse bumbum que faz tudo baratá. Esse bumbum que faz tudo baratu, baratu. Joga, mãe! Esse bumbum que faz tudo baratu. Esse bumbum que faz tudo baratá. Esse bumbum que faz tudo baratu, baratu. Joga ele pra mim, vai. Esse bumbum que faz tudo baratu, baratu, baratu, baratu, baratu. E bumbum, hein, mãe? Ai, joga pro gordinho. Esse bumbum que faz tudo baratu. Esse bumbum que faz tudo baratá. Esse bumbum que faz tudo baratu. Moleque, cê desce. Olha o babá, baratu, baratu, baratu, baratu, baratu. Esse avião. Chama na pressão, vai. Load CDs. Gravando tudo. Sem dúvida, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga, trava, trava e vem devagar. Do Xandinho que elas gostam, então pode aumentar. Tem espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Sem dúvida, ela tem vida própria. Eu tive que reparar. Quando eu toco, ela se joga, trava e vem devagar. Do Xandinho que elas gostam, ai, pode aumentar. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o Xandinho, vamos começar. Esse bumbum que faz tum baratum, baratum. Que bumbum, esse bumbum que faz tum baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tum baratum. Esse bumbum que faz tum baratá. Esse bumbum que faz tum baratum, baratum, baratum. Joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tum baratum. Esse bumbum que faz tum baratá. Esse bumbum, joga pro Xandinho tum baratá, baratá. Esse bumbum que faz tum baratum. Esse bumbum que faz tum baratá. Esse bumbum que faz tum baratum, baratum. Joga ele pro ar. Aumente o som que a equipe Top Sound chegou. A novinha inteligente aprendeu como se faz. Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás. Quica, rebola, joga essa bunda pra trás. Ela é a sensação, é a gata do paredão. Aprendeu bem direitinho a sua nova visão. Pra pegar do obediente, essa mina é demais. Bota a mão nessa parede e joga a bunda. Essa mina é demais. Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás. Essa mina é demais. Bota a mão nessa parede e joga a bunda pra trás. Vai, solteiro! E a novinha inteligente aprendeu como se faz. Ela quica, rebola, joga essa bunda pra trás.

Aumente o som que a equipe Top Sound chegou. Coração. Digital, amplificadores Stepson, Eros Alto-Falantes. As melhores marcas você encontra na Top Sound. Das produções. Senta a pressão do som, Top Sound, o som como resposta. Eu

diversão do começo ao fim. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting loud.